do BPM aí. Sim, você tá me ouvindo? Eu te ouvo. Então beleza, vamos tocar alguma coisa no ritmo aí. Eles mudaram pra 90, você viu lá, né? Thank you. Thank you.